juventude é uma semente, a juventude é uma semente que Deus na terra semeou, que Deus na terra semeou. Tornou-se flor, tornou-se enchente, tornou-se flor, tornou-se enchente. E o mundo nunca mais parou, e o mundo nunca mais parou. A vida é uma corda bamba, ligando a terra com o céu. Quem nela não se equilibra, cai no picadeiro, errando seu papel. A juventude é uma semente, a juventude é uma semente que Deus na terra semeou. Deus na terra semeou. Tornou-se flor, tornou-se gente, tornou-se flor, tornou-se gente. E o mundo nunca mais parou, e o mundo nunca mais parou. A vida é uma laranja azeda, que o tempo vai adocicar. Mas quem tem muita pressa dela acaba com a laranja, estraga o paladar. A juventude é uma semente, a juventude é uma semente que Deus na terra semeou, que Deus na terra semeou. Tornou-se flor, tornou-se gente, tornou-se flor, tornou-se gente. E o mundo nunca mais parou, e o mundo nunca mais parou. A vida é como um tanque cheio, que sente que precisa dar. Não tendo quem receba dele, ele também se fecha e para de ganhar. A juventude é uma semente, a juventude é uma semente que Deus na terra semeou, que Deus na terra semeou. Tornou-se flor, tornou-se gente, tornou-se flor, tornou-se gente. E o mundo nunca mais parou, e o mundo nunca mais parou.